Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre. Quinto capítulo do Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os simples. Já chegaram lá? A visão do livro selado com sete selos e a do Cordeiro de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Vamos parar por aqui. Apenas esta passagem é tão dramática e mostra para nós também a importância deste livro e com o poder de Deus nós estamos estudando. Que coisa impressionante. A começar pelo fato de que o livro se encontrava na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é esse que estava sentado no trono? Deus. Isso vem ao encontro de que passagem do Apocalipse? Alguém se lembra? O Apocalipse é a revelação de quem? Jesus! Mas antes de ser de Jesus, de quem é a revelação? Deus. De Deus. Então o Apocalipse é uma revelação que vem de Deus. Ora, será que Deus quer que nós continuemos ignorantes? Ou que deixemos de ser ignorantes? Só ele tem o caminho para que nos libertemos. Basta lembrar aquela afirmativa de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, todo esse período é o encerramento do ciclo que gradualmente vai se tornando cada vez mais dificultoso para as criaturas humanas. Mas em compensação, Jesus diz que não nos deixaria órfãos e faz uma afirmativa basilar no versículo 10 do capítulo 2, na carta à igreja em Esmirna, que os nossos jovens do Coral Jovem LBV vão cantar, vão se preparando, esquentando os motores. É que ele diz assim: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. No tocante a Deus não desejar que continuemos ignorantes, eu lembrava aquela palavra do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 2000 anos depois, de Jesus ter vindo à Terra, visivelmente, pela primeira vez visível aos seres humanos, o que é que o amadurecimento permitiu ao irmão Zaru revelar? O tipo de verdade que Deus tem para nós. A verdade dele. Porque durante 2000 anos os homens brigaram pela verdade, se mataram pela verdade, se chacinaram pela verdade, se destruíram, se perseguiram, se torturaram pela verdade. E andamos lutando atrás de uma verdade parcial. E toda verdade parcial é parcialíssima em termos morais. Dizem que nos pequenos frascos se encontram os mais preciosos perfumes. Só acrescentando a palavra Deus, Zaru definiu o tipo de verdade que nós temos que contar para nos libertarmos. Porque as verdades humanas variam conforme a latitude, conforme a longitude. Então é a verdade de Deus que está capacitada a nos libertar. E esse livro, que está na mão direita de quem está no trono, traz a verdade de Deus para nós. E só pode ser entendida pelos simples. Agora vejam vocês que coisa espantosa. Um livro escrito, estava na mão direita de Deus, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Bom, nós sabemos que os livros antigamente não tinham essa feitura aqui. Eles eram assim, enrolados, pergaminho, papiro. Esses são os materiais mais usados. Alguém se lembra de algum outro aí? Pergaminho, papiro. Esse que eu me lembro agora. Se alguém se lembrar. Ele estava fechado por dentro e por fora. De todo selado com 7 selos. Mas, alguém disse, bom, eu estava pensando que ele fosse assim, retangular. Não, era enrolado. Eram tiras enormes de papiro, de pergaminho, de couro de carneiro trabalhado. Vi também um anjo forte, versículo 2, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Agora vem a coisa importante aqui. Para vocês guardarem, que esse livro é a nossa salvação. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Que coisa! Não podia abrir o livro, nem olhar para o livro. O atraso era tão grande que não podiam nem olhar para o livro, nem ler o que estava nele escrito do lado de fora. Porque apesar de estar enrolado, alguma grande parte estava do lado de fora. Havia uma espécie de impedimento, anotem aí. Uma espécie de impedimento. Anotem e vamos pensar. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Veja, um anjo forte pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Vocês prestaram atenção? Aliás, tem muitos irmãos nos ouvindo. Eu tenho uma série de cartas aqui. Eu gostaria de agradecer, mas não dá, senão não posso pregar. Por exemplo, Antônio Florindo, o Tony, ele é evangélico. Ele diz que a família dele e muitos irmãos evangélicos estão ouvindo o Apocalipse para os simples. Não são somente os irmãos padres. E é um grande admirador da LBV, não perde o PBV, deve estar nos ouvindo agora. Diz que os parentes que ficam ouvindo de madrugada, uns parentes que trabalham de madrugada, porque eu cheguei na maternidade, Maria, encontrei Maria das Dores, uma servente lá, que está nos acompanhando. Está todo mundo querendo conhecer esse livro. Ela me abraçou. Quem foi mais? Umas 5 ou 6 pessoas falaram comigo. Mas fiquei impressionado. O Apocalipse está incendiando os corações. Meu Deus do céu, vocês veem que coisa? João Evangelista diz no versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, nem olhar. Qual será o motivo? Lá na cantina eu expliquei, demoradamente. Até vou levar os textos lá para o sul. Se eu encontrar uma pessoa na estrada, eu vou pregar na estrada. Fazer como os pedagogos, antigos pedagogos, eles iam pregando, andando. Isso é comum nas escolas do Oriente. Eles vão andando e pregando. Meu Deus do céu. Quem será digno de abrir o livro? Meu Deus. Não somos nós, nós somos pequeninos. Mas é um Senhor excelso, generosíssimo, longânimo, até que se esgota a paciência dele, como dizia o irmão Zarur, e agora esgotamento da paciência, segundo a lei divina, o mundo inteiro vem sendo sacudido. E ele nos intui a respeito do que deve ser dito. Vocês viram que eu cheguei somente ao versículo 4? Alguém ficou chateado aí ou cansado? Não é gostoso estudar o Apocalipse? Vejam que antes, observem, não nos queixemos da vida. É como eu disse, seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Jesus vem preparando os que vão ler o livro. Vem fortalecendo os corações. Logo no versículo 3 há uma bem-aventurança. Peça a uma das crianças que leia. Está aí aqui, ó. Vem cá, Regiane. Está usando os óculos, né? Veja aqui, minha filha. Leia aqui essa primeira bem-aventurança, capítulo 1, versículo 3. Logo no versículo 3 é uma bem-aventurança. É trabalho do amigo, ó. Vocês vão ter que enfrentar tudo isso, que afinal de contas a semeadura foi de vocês. Mas antes eu me apresento como um amigo que sou. Só peço que persevere até o fim. Ele está, como ele faz nas igrejas. Primeiro mostra as qualidades. Depois, como amigo. Que o amigo não é aquele que engana. A amiga não é aquela que engana. É aquele que tem conhecimento espiritual. Ou aquela que tem conhecimento espiritual. Que tem visão espiritual. Tem obrigação de mostrar. Guardem essa lição, que é a lição espiritual que vocês estudem. Jesus chama a atenção para o fato de que há lobos com pele de ovelhas no mundo todo. Mas há também ovelhas que têm que se vestir de lobo para defender a seara de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o planeta Terra. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos ler de novo, você lê direitinho, que você está nervoso, emocionado. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Sim. E guardam as coisas nela. Vamos pronunciar direitinho. Observe bem, Regiane, a necessidade de terminar bem as palavras. As coisas. Vamos lá. Aí você está me dando a oportunidade de ensinar muita gente a ler o texto sagrado. E guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Uma bem-aventurança para aqueles que respeitarem e lerem o livro. Então não é um livro de pavor. Mas temos que perseverar até... Vamos lá então cantar? Veja o que está dizendo o Vanderlei Alves Pereira. Quando a gente quer se dedicar ao bem, realiza coisas extraordinárias, às vezes, sem mesmo perceber. Isso que eles vão cantar agora aí, com melodia do Vanderlei Alves Pereira, é simplesmente um texto de nosso Senhor Jesus Cristo. É o versículo 10 do capítulo 2 do Apocalipse. Carta à igreja em Esmirna. Que diz o texto: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Vamos lá. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente.